tenho armas, não tem mais como lutar. Mas se eu sair, aonde eu vou morar? Com certeza um covarde, ninguém vai abrigar. Quero parar, não dá mais pra continuar. Não tenho armas, não tem mais como lutar. Mas se eu sair, aonde eu vou morar? Com certeza um covarde, ninguém vai abrigar. A guerra fica desigual quando não se tem nenhum apoio. De repente você se vê sozinho, quase no fundo do poço. Entregaram os pontos, ninguém defende mais a causa. Receberam uma bela quantia e todos foram embora pra casa. Quando chamei no rádio, o inimigo respondeu: seus amigos te traíram, agora quem está no comando sou eu. As minhas ordens agora serão acatadas, todos vão ser submissos à lei por mim decretada. Os seus soldados agora vão ser fiéis a mim. Tudo que você acreditava nas minhas mãos encontrarão um fim. A liberdade que seu povo almejava agora vai ser degolada pelo corte da minha espada. Vou ressuscitar os métodos de tortura medievais, folhear os livros antigos de bruxaria dos ancestrais. Vou acabar com todas as crenças, vou fechar todos os templos. Agora eu vou ser o único a comandar os monumentos. Quero parar, não dá mais pra continuar. Não tenho armas, não tem mais como lutar. Mas se eu sair, aonde eu vou morar? Com certeza um covarde, ninguém vai abrigar. Quero parar, não dá mais pra continuar. Não tenho armas, não tem mais como lutar. Mas se eu sair, aonde eu vou morar? Com certeza um covarde, ninguém vai abrigar. Eu já sabia que isso ia acontecer. A quantidade de traidores estava começando a crescer. Não via mais ninguém usando a nossa farda, pois era sempre caçoado, diziam que não eram nada. A nossa causa estava virando uma utopia à medida que o inimigo avançava sobre as nossas linhas. Os nossos suprimentos estavam acabando, mas insistíamos no plano, continuávamos atirando. Enquanto tiver munição, eu vou atirar. E quanto mais eu derrubar, mais estrago eu vou poder causar. Sei que não vou vencer, mas vou deixar a minha marca pra que alguém lá no futuro tenha orgulho da nossa batalha. Nos livros de história o meu nome vai ser escrito, um herói que morreu no campo e agora está no infinito. Na minha lápide as palavras vão ser lembradas eternamente por aquele que combatia na mesma ala. Quero parar, não dá mais pra continuar. Não tenho armas, não tem mais como lutar. Mas se eu sair, aonde eu vou morar? Com certeza um covarde, ninguém vai abrigar. Quero parar, não dá mais pra continuar. Não tenho armas, não tem mais como lutar. Mas se eu sair, aonde eu vou morar? Com certeza um covarde, ninguém vai abrigar.